Eu não falei que ia ter volta! O picadeiro pega fogo e da jaula sai faísca. Os carros tomba-tomba, pipoca samba-samba. Cago um ursinho pra ela no tiro de sua roça, milhão. Minha vida hoje tá Disneylândia. Os kamikaze tá caçando, os passarinhos tá voando. Eu sigo curtindo lomba, domando as onças. E a rua é meu parque. Eu já sonhei com a Disneylândia, com a casa do terror, descer a russa a milhão, dá pra ela amassando amor. A gente cresce, tudo muda. Eu conheci a rua e vi que os kamikaze balança em cada curva. No parque da minha Disney, os carros tomba-tomba, espetacular, do gargalhado e do Amazon. Acrobata, globo da morte no picadeiro, o homem bala. A plateia aplaude de pé e o palhaço dá risada. Carrossel era uma roda onde eu dava uma bola. Depois saía de bate-bate na minha Disney ilusória. Fumaça pro céu, eu e meu cartel. No parque o dia inteiro, contando os papel. Que pena que meus sonhos hoje não são mais o mesmo. Hoje a rua é meu parque, minha carreta, meu brinquedo. Que pena que meus sonhos hoje não são mais o mesmo. Hoje a rua é meu parque, minha carreta, meu toma, brinquedo. Toma, toma, samba, samba. O palhaço não quer mais meter faca na garganta. Te bate o balão, desce a russa, milhão. Dá pra ela amassando a mão nesse parque de diversão. Carrossel é uma roda onde eu dou uma bola. Roda gigante gira e eu sigo curtindo lomba. Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cassino. Pesco um beijinho pra ela e trago um ursinho no tiro. A roleta macabra sorteou o teu número, bilhete premiado, recompensa, sono profundo. A roleta russa tinha 8 no tambor, foi nessa que tu se fuu, no parque do terror. Sua sorte foi lançada, sonhos por água abaixo, o carrossel quebrou, desmoronou no teu palco. Na roda gigante da vida, samba, samba, samba, enquanto teu mundo gira, eu sigo curtindo lomba. Chapéu mexicano, chapéu de boy é marreta, no parque joga. Jogo argolas, apostas, ficha na mesa. Pesco um beijinho pra ela, trago um ursinho no tiro. Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cassino. Balança kamikaze, desce a russa milhão e torna mais perfeito meu parque de diversão. Balança kamikaze, bate, bate o palão e torna mais perfeito meu parque de diversão. Tomba, tomba, samba, samba. O palhaço não quer mais meter faca na garganta. Te bate o balão, desce a russa, milhão. Dá pra ela amassando a mão nesse parque de diversão. Carrossel é uma roda onde eu dou uma bola. Roda gigante gira e eu fico curtindo lomba. Pipoca, algodão doce, é bingo no meu cassino. Pesco um beijinho pra ela e trago um ursinho no tiro. Mixtape, o jogo continua, a virada. DJ Bola 8, CPS Kamikaze, segue o plano!